Bom, é muito complicado a gente falar sobre temas tão difíceis e não se ter, não se tocar em sensibilidades. Né? Vocês dois são coronéis da PM, vocês devem estar major e tenente-coronel. Não é agradável a gente ter que falar sobre isso, mas nós temos que falar sobre. Não há uma acusação contra a corporação como um todo, mas há uma preocupação nossa com relação à corporação. Porque nós sabemos que a classe média tem sempre aquele rompante de, ao primeiro crime, exigir que se faça justiça, que se mate, etc. e tal, mas quer que alguém suje as mãos de sangue e quer que a polícia faça esse trabalho. E o nosso papel é exatamente defender a dignidade da profissão de policial. Então, quando se faz essas perguntas como o Rio fez, o objetivo é a gente tentar entender e tentar preservar a dignidade de vocês. Somos contra o apoio psicológico como uma punição aos policiais. Tá? Nós somos a favor do apoio psicológico, porque não é normal matar. Nós não fomos programados para matar. O policial não é programado, não é preparado para matar. É para ser policial. E isso para nós é fundamental. Então nós temos muita clareza de que o que nós estamos colocando aqui é que a gente tenha a polícia como referência de cumprimento do dever. E essas perguntas, justifica matar pelos crimes que foram acusados? Isso daí para nós é fundamental. Nós não queremos, de modo algum, que isso seja pretexto para que a gente tenha números. Se a gente olhar esses números, são números de guerra civil. Quantas pessoas morrem no Iraque? Quantas pessoas morrem no Afeganistão? Quantas pessoas morreram na guerra do Vietnã? Números de guerra civil em tempos de paz, numa cidade, num estado como esse que nós temos aqui, é chocante, é alarmante. Nós temos que fazer alguma coisa. Não se justifica em hipótese alguma. E por isso a gente tem a tarefa de, nessa audiência, a gente cobrar respostas sobre isso. Eu queria citar aqui a presença da Ângela Almeida, que é do Observatório de Violências Policiais, que é uma companheira que tem trabalho nessa área já há bastante tempo. O Luiz Carlos dos Santos, Conselho Ouvidor de Direitos Humanos e Cidadania. Ele vai mais tarde falar sobre um caso aqui. A Maria Francisco Chaves, da CONE, está aqui também conosco. Inês Dantas de Souza, que é do Centro de Direitos Humanos da Baixada Santista, irmã Maria Dolores. Flávia Gonzaga, das Mães de Maio, são aquelas pessoas que foram mortas naquela onda de ataque, de resposta aos ataques de Maio, que até hoje mais da metade desses casos simplesmente foram arquivados e não teve conclusão alguma. Agente pastoral dos negros, Maria Judite Chaves, e a Débora Maria da Silva, que é nossa companheira do movimento Mães de Maio. Ela que tem o trabalho, desde que seu filho foi assassinado, de denunciar e cobrar responsabilidade. O secretário de Justiça do Estado de São Paulo, ele foi convidado e preferiu não vir, não pôde vir, e mandou esse lugar como representante a doutora Roseli de Oliveira, que é coordenadora de programa de políticas para a população negra e indígena do Estado de São Paulo.